na tarde há um fumo que arde no sangue de dois faladores. Discutem e agitam e com o que gritam atraem mais espectadores. Têm raiva nos dentes e fogo no olhar. Atiram serpentes de fúria ao falar. Perguntam à toa, respondem que não. E mesmo que doam de ter a razão. A razão. Com frases alheias defendem ideias que ouviram alguém defender. Arriscam a fé e enganam até se sentirem que podem vencer. E não buscam verdade, que é isso afinal. Viva a tempestade, mentir não faz mal. Avançam nos gritos, talvez frustração. E por ditos não ditos lá têm razão. A razão. A razão. E uma criança sem tempo aproximou-se atrevida. E tem na frente um exemplo do que é ser gente crescida. Afasta-te já, não demores por cá. Tu não ouves, não olhas, não vês. Tu és simples e justa e eu sei quanto custa tentar aprender os porquês. Tu és vida e bonança depois do furor. És sol de esperança de algum sonhador. Sorris na beleza da tua ilusão. Tu tens a pureza de não ter razão. Ter razão. Eu invejo o sorriso que agora te vi. Criança, eu preciso lembrar-me de ti. Na vida tão escura tens luzes na mão. O sol, a ternura, o amor. A razão, a razão.